Você está ouvindo Metal PhD. E aí, galera Headbanger? Aqui é o Thiago. E aqui é o Raul. E nós estamos começando o nosso primeiro episódio podcast do Metal PhD. Formando novos Headbangers. É isso aí. No nosso primeiro episódio, a gente vai começar com uma música escolhida pelo Raul. E logo em seguida, a gente já apresenta como vai funcionar nosso podcast e tudo sobre ele, logo mais. A música que eu escolhi, como vocês ouviram, foi For Choose About Rock. E eu escolhi porque é uma música muito foda do CDC. E porque a frase dela é que todos nós que gostamos de rock dizemos na vida para aquela pessoa que também gosta de rock. É isso aí, vamos começar agora. We'll be right back. Então é isso aí, galera. Acabamos de ouvir For Those About Rock, do AC/DC, escolhida pelo Raul. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso podcast, né, Raul? Pra gente explicar pra galera como vai funcionar. Então, o nosso podcast, né, a gente tem o objetivo, né, de formar nós Headbangers. E é só isso mesmo. Não, brincadeira. A gente, tipo assim, vai falar tudo sobre rock metal. Curiosidades, histórias. A gente vai tentar fazer algumas entrevistas com bandas undergrounds, né? Talvez no futuro com bandas famosas. E mostrar, né, conteúdo de rock metal pra vocês. Coisas que talvez você conheça ou talvez não, depende. A gente vai trazer histórias, curiosidades, vai trazer debates sobre tudo, de todas as vertentes do rock, todas as vertentes do metal, tudo que a gente puder ouvir trazendo pra vocês, a gente vai trazer. E lançamentos também, né? Os que estão saindo agora. Isso também. Quem sabe mais pra frente a gente consiga umas entrevistas pra vocês, mas é isso aí. Então, vamos nos apresentar para vocês nos conhecerem melhor, para nós batermos um papo. Eu sou o Thiago, eu tenho 17 anos, eu toco um pouco de guitarra já faz 5 anos, e eu escuto rock também já faz 5 anos. Eu comecei a escutar rock e tocar guitarra ao mesmo tempo. E eu escuto de tudo, mas pro metal PhD eu vou trazer para vocês mais a parte do metal extremo. Thrash metal, death metal, black metal, grindcore, hardcore, metalcore, deathcore, todas essas vertentes mais extremas com gutural e mais peso eu trago pra vocês. Caralhada core, tudo que você quiser, você vai ter. É isso aí. Eu sou o Raul, tenho 19 anos, eu toco bateria faz 3 anos. Na verdade, vai fazer 4, né, agora. E eu comecei a ouvir rock faz tempo já, desde os 11, mas nada sério, só coisa básica, só Iron Maiden e AC/DC, né? Que a AC/DC foi a primeira banda que eu comecei a gostar. E assim, eu gosto mais pro lado clássico do rock. Tipo, Purple, Led Zeppelin, Kiss. Eu gosto bem dos antigão também, The Who, Beatles, The Warbirds, o Psicodélico, The Doors, The Mama and the Papas, Grateful Dead e várias bandas. Gosto bastante de hard rock, tipo Guns N' Roses, Poison, Motley Crue. Então é isso aí, eu vou trazer a parte mais pesada do metal e o Raul vai trazer a parte mais clássica, mais rockabilly, glam e hard rock. E a gente pode trazer também punk e essas outras coisas que ficam nesse meio termo, né, entre aspas. E sobre os episódios, eles não têm um tempo fixo de duração, a gente vai comentando e conversando até dar um tempo. E a gente pretende postar todos os episódios na quinta-feira à noite, para você dar tempo de você baixar, escutar, sei lá, como você quiser, pelo nosso blog, nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, para ficar mais fácil de ouvir, que é o tempo que você tem mais disposição. Também, se quiser ficar ouvindo sexta, sábado, domingo, segunda, terça, até lançar outra mesmo, muito bom. Com certeza. Então, galera, também, esse é o primeiro podcast que eu e o Thiago, né, o amigo meu, vamos começar, tipo, bem diferente, porque eu tenho já faço com outro amigo, na verdade, uma galera, né, que é outro podcast, que é Alguma Coisa Cast, que é sobre temas variados. Tipo assim, de falar de quadrinhos, cinema, cotidiano, tipo, momentos engraçados na vida. E também, se quiser ouvir, vai ter um post aí, que vale a pena lá, também é muito maneiro, e eu recomendo bastante. Então fica a dica aí pra vocês ouvirem o Alguma Coisa Cast. O link do site vai estar na descrição deste podcast. E eu não faço parte de nenhum podcast, esse é o primeiro podcast que eu estou participando, mas você pode acompanhar meu trabalho com a página União Headbanger, que eu sou o dono dela. A gente posta também sobre todas as vertentes, só que tá um pouco mais parado porque eu estou estudando, então tá, alguns posts meus não estão com tanta frequência, mas eu prometo que vou voltar a postar lá. Então é isso aí, fica essas duas páginas de dica pra vocês conhecerem e ouvirem. É da hora essa página, é muito foda. Então é isso, galera, no nosso primeiro podcast a gente não tem nenhum tema definido, a gente está só fazendo apresentações para vocês conhecerem nosso trabalho, mas futuramente a gente vai ter os temas mais definidos. Todos os temas vão ser trabalhados, a gente vai trazendo, vai pesquisando e vai trazendo as informações para vocês. E ao final de cada podcast a gente vai ouvindo algumas músicas referentes ao tema. É. Como hoje não tem tema, a gente vai trazendo as nossas músicas preferidas para vocês conhecerem um pouquinho da gente. E agora que a gente já comentou um pouco sobre o nosso blog, eu vou passar uma música de uma banda que eu curto pra caramba, que é o Project 46, aqui de São Paulo. Eles fazem um som bem pesado, ao estilo hardcore, mas eles não têm um gênero definido, eles têm uma grande mistura de influências, desde o punk até o hardcore punk, o deathcore. É, a música que eu vou passar aqui pra vocês agora veio do último álbum, Que Seja Feita a Nossa Vontade, lançado esse ano mesmo. E a música é Navala, que é uma das músicas mais sombrias desse álbum. Ficou muito pesada, ficou muito boa. E eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. mas nunca como assassino. Duas a cicatriz da bala. No olho brilho da lágrima. No peito a saudade que nunca acaba. Nada será como antes. Até o próximo instante. A gente acabou de ouvir Project 46, da música, a música Vala, né? Agora eu vou comentar um pouquinho, assim, como que eu comecei a ouvir rock. Comecei a ouvir rock, pequenininho, como eu falei antes. Que, assim, a primeira música, assim, de rock, assim, eu ouvi desde 6 anos, eu não sabia que era rock. Foi uma música do Surf Rock, do Beach Boys, que eu nem sei, acho nem não sei qual que era a música. Até hoje, na verdade, eu não sei qual que é a música. Aí, passou um tempinho já, só bem depois que eu fui ouvir rock, assim, que eu comecei a ouvir AC/DC, que tem um amigo meu que me apresentou, né, que foi a Highway to Hell. Aí que eu peguei paixão pelo rock. Aí eu ouvi várias músicas, tal, Iron Maiden, Metallica. E como você decidiu começar a tocar bateria? Quando eu percebi que eu na verdade tentei tocar guitarra, mas meu dedo é muito gordo, então eu não conseguia, tipo, meio que fazer a escala, como se fala, escala, né? É. Fazer a escala, né, pra diferenciar, tal, e eu não conseguia fazer direito, eu sempre me confundia. Aí também eu que desisti assim um tempo, aí tipo, comecei a pegar tipo, bastante assim, tipo, prestar atenção na bateria. Aí eu, tipo, quando eu vi o Newport, quando eu conheci o Rush, que um amigo meu, outro amigo meu me apresentou, aí que eu peguei paixão pela bateria, cara, porque o cara é monstro. O Newport é monstro na bateria. E eu, tipo, penso assim, mano, eu vou tentar fazer um tocar quase parecido desse jeito. É claro que eu nunca consegui tocar com esse jeito, mas vou tentar. Aí eu consegui. Aí eu comecei a fazer aula, né? Comprei a bateria, comecei a fazer aula. Aí depois de um tempo eu parei de fazer aula. Fiz aula durante 2 anos por aí. 2, 3 anos, tem uma hora que eu parei porque tive problema pessoais. Aí meio que eu continuei sozinho. E você? Fala você agora. E eu comecei a ouvir rock mais ou menos junto com a guitarra também. Então foi com os dois. Eu pensei que você ia falar junto comigo. Não. Aí eu comecei a ouvir com o Guitar Hero. O meu tio me apresentou o jogo. Aí ele me ensinou a jogar. E eu comecei a parar de ouvir as músicas que eu ouvia, que era uma música, tipo, qualquer coisa eu ouvia, eu era bem eclético. E comecei a ouvir mais os rocks que eu escutava no Guitar Hero. E com isso eu fui começando a me aprofundar e eu comecei a aprender mais. Aí só no ano passado que eu comecei a gostar mais de rock pesado e rock pauleira, como dizem os bostas. Como diz o Pedro Bial. É metal, leiro. É, eu só ouço rock pauleira hoje. É um rock com pau giratório, é um pauleira. E guitarra eu comecei a me interessar junto quando eu fazia aula de flauta. Eu fazia aula de flauta na escola. E durante uma peça de teatro que a gente assistiu, tinha um cara que ele fazia todo o instrumental da peça pelo violão. E eu achava aquilo muito foda e eu queria aprender a tocar também. Aí foi assim que eu comecei a gostar. E depois que eu comecei a curtir rock, aí meio que eu sincronizava a vontade de tocar guitarra com as músicas que eu curtia. Podia ser tipo aquela banda de homem só, tocar guitarra, flauta, banjo. Se eu soubesse tocar bateria, eu faria uma banda de homem só, mas não dá. É engraçado essas bandas, o cara tem que se virar bem. Não, o cara tem que ser mó gênio pra poder fazer esse bagulho. Inclusive, você já viu aquele cara, o chamado, acho que, Senmuffin, que é um cara russo? Não. Então, se não me engano, ele já trouxe mais de 140 álbuns em 10 anos de trabalho dele. E o Guns demora 15 anos pra fazer um álbum. É tipo isso, ele começou a fazer esse russo filho da puta, ele começou a compor em 2004, alguma coisa assim, ele começou a lançar os álbuns em 2004, e até hoje, em 2014, ele já lançou 140 álbuns de músicas... Álbum de estúdio, né? Inéditas, álbum de estúdios inéditas. Fora isso, ele lança vários EPs e lança várias compilações que já duplica praticamente o número de lançamentos dele. Aquela merda. O cara é um álbum, o cara é uma máquina de compor música. Ah, vocês veem, os caras podiam contratar ele, né, velho? Então, aí quem se interessar em conhecer o trabalho do cara, a gente vai deixar também o nome aí pra vocês ouvirem. Ele faz uma música bem experimental. Eu nunca cheguei a ouvir muito do trabalho dele, eu só ouvi falar, mas eu nunca me aprofundei. Também que se eu parar pra ouvir, um ano. Um ano não, né? A vida inteira vai ficar ouvindo o cara. Tá tentando compor mais do que todos os caras do rock juntos. Olha, mano, eu tô vendo aqui as bandas que o pessoal tá no Rock in Rio do ano que vem. Os boatos, né? Tá AC/DC, Scorpions, Five Finger Death Punch, Ace que é Alexandre, vai tomar uma coisa merda. Baby Metal vai tomar essa merda também. Slipknot e o The Who. Nossa, mas é só boato, né? É só boato. Tipo, já começa meio que ser especulado, né? Uma que pode voltar é o Scorpion, né? Que já teve show no primeiro Rock in Rio. O Slipknot, né? Que já tá quase virando o Guns N' Roses do Rock in Rio. The Who, mano, The Who seria muito maneiro, apesar de só ter dois membros originais da banda, né? Mas é muito da hora a música dos caras. É, eles estão na turnê de final, né? De carreira. É, sempre tem isso, mas não, você nunca sabe. Por exemplo, o Scorpion já fez duas vezes aí que acabava, não acabou. Ah, sei lá. E esse Baby Metal também eu já cheguei a ouvir. Eu até queria ver como o pessoal, o público ia reagir com essa banda. Essa daí acho que ia ser a banda mais diferente, mais que o Ghost, cara. Eu acho que o pessoal não ia gostar, com certeza o pessoal não ia gostar. Porque é um rock japonês, cara. O pessoal normalmente do metal não gosta, cara, não consegue. Eu achei uma proposta bem diferente, mas sempre no Rock in Rio tem uma banda que o pessoal não... É tipo, totalmente inesperável. Do Rock in Rio passado foi o Avenged, né, que boa parte das críticas, junto com o Kiara Rocks também, que bastante gente criticou. Antes veio o Slipknot. Evanescence também, né? Evanescence. Mas tipo assim, se ele saber colocar no dia certo, em vez de querer ficar misturando, vamos tentar colocar tipo, banda não tão, tipo Slayer com um exemplo agora. O Slayer com Poison. Não, tem nada apesar a ver. Apesar de hoje em dia, antigamente seria um problema, mas hoje em dia meio que não tem tanto esse estigma de glam metal com metal, entendeu? Com thrash metal. Mas assim, um exemplo aí. Vocês colocam tipo, essa banda aí, Baby Metal, mano, que é tipo rock japonês, e a maioria das pessoas que tipo, ouve, né? Metal. Slayer, Metallica, até rock, não, tipo AC/DC, Iron Maiden. Não sei se vai gostar tanto, cara. O pessoal vai ficar, né? Meio que assim. E essa banda não é tão famosa, cara. Se você vê assim, a banda não é tão famosa. Ah, eu até recebi. Fui acompanhar, porque eu vi bastante gente comentando lá na página mesmo. Ela é muito famosa lá no Japão. Pra quem não sabe, né? Vamos fazer direito. O Baby Metal é uma banda. É uma banda com instrumental bem pesado. Só que de vocalista, eles colocam três japonesinhas, três crianças na pré-adolescência. Então são três vocalistas de 12, 13 anos, onde elas fazem performances performances tipo ensaiado, né? Fazem coreografias. E o instrumental é no estilo new metal. Nessa pegada, né? Uhum. Então, eu acho que assim, a boa parte da galera que eu vi pela página já não gosta desse trabalho. Não pelo instrumental, mas pela frescura, que lembra, é praticamente uma banda de new metal, né? O pessoal já odeia new metal? É, mano, é foda o pessoal ter meio cabeça fechada assim. Mas eu, na minha opinião, eu não gosto dessa banda, acho zoado. Eu acho que podia, sei lá, eu não gosto muito também não me agrada muito. Acho diferente, mas não me agrada. Porque eu já não gosto muito de rock japonês? Não, odeio a língua japonesa. Sem então, não gosto. É, sem ofender os japoneses, eu acho a língua feia. Tipo, o modo que eles falam não cabe junto com o metal. Não, eu mesmo não gosto muito de rock japonês, entendeu? Tem alguns eu acho da hora e tal, mas eu não consigo pegar e falar, nossa, é da hora. Por favor, japoneses, não me entendam mal. Não, gosto, não é que eu não odeio a cultura de vocês, eu só não gosto da língua com metal. Língua com metal. Então é isso, galera. A gente fez uma breve discussãozinha aqui rápida. A gente apresentou alguns temas. Logo mais a gente já traz alguns lançamentos também. E nosso primeiro episódio vai ficando por aqui. Ele ficou bem curtinho. Os próximos a gente vai trazer mais coisas, mais materiais pra vocês. E nós vamos fechar esse episódio com mais uma música escolhida pelo Raul. E aí, Raul, qual vai ser nosso fechamento? Escolhe aí. E como eu quero muito que eu dê o toque no Rock Rio do ano que vem, mesmo se eu não conseguir, eu vou escolher o You Don't Fool Again, né? Que é essa música que eu gosto bastante, e vamos aí. Clássico, hein, Raul? É, classicaço, mano. Fechando com estilo o nosso primeiro episódio. Estilo que não falta nesse podcast. Com certeza. Então vamos lá. The Who, We Don't Fool Again. Falou, galera. Até o próximo episódio do Metal PhD. Foga, até.